A família Tormento inova mais uma vez com a luxuosa casa. Marretinha Farrista. Sound, tocando de tudo pra galera. Vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada. Vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada. Família Tormento. Quem tá com o celular liga o flash. O bagulho agora vai ficar embrasado. Vamos lá, DJ Daniel. Coloca a carretinha farrista no 18. Senta. Ura, que delícia. Senta. Vai, a pretinha tá que tá. Fui ela tá que tá. A doidinha pra cá. Ui. E aí, moreninha, como é que cê tá, hein? Ela tá que tá. Tá doidinha pra cá. Doidinha pra. E aí, lourinha? Toda rosadinha. Vai! Tá que tá. Fui ela tá que tá. Tá doidinha pra cá. Doidinha pra. Alô! Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Vamos parar de pedir a luta da hora que o DJ fica puto, hein? Fabinho. Deixa o mano fazer o trabalho, botar as pepecas pra suar. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. Apaga a luz. Tem como apagar a luz do palco? Tá todo mundo apagar. Quem tem teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. O bagulho agora vai ficar embrasado. Carretinhas do Tormento, tocando no 14. Senta. Ura, que delícia. Senta. Senta, senta, senta, vai. A pretinha pra que tá. Fui ela pra que tá. Fui ela pra que tá. A doidinha pra cá. Ui. E aí, moreninha, como é que cê tá, hein? Vai. Papi, papi, papi, tá. Fui ela pra que tá. Fui ela pra que tá. A doidinha pra cá. A maior pressão do som automotivo chegou. Vamos pra cima, minha carretinha farrista. Das Produções. Luxuosa carretinha farrista. Beber todas até o sol raiar. Tô com a carretinha extreme, sal de pitbull do Pará. É pressão, ó o batidão, qualidade meu irmão. E as novinhas rebolando, claro, isso faz parte. Ostentação, tipo shake, o bagulho tá suave. Carretinha extreme, sal de dando um show à parte. Tá fechado com a Barão Vermelho e a equipe G-Saldi. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na Saldi. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na Saldi. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na Saldi. Novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na Saldi. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na Saldi. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Virou de escuta. A cabeça tocando de tudo pra galera. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Para de dizer, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Oh! Então solta de novo pra nós embasar. Tem as loira, morena, branquinha e as noivas. A loira, morena, branquinha e as noivas. Carretinha Tormento, do Pará para todo o Brasil. Delícia esse vale, toma uva. Nossa, que delícia esse vale, toma uva. Virou de escuta. Cabumbo mais bate, cabumbo mais pula. Cabumbo mais bate. Vem sentir a pressão sonora da luxuosa carretinha barrista. Ser feliz, um apartamento como sempre quis, filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais, minha obediência não te satisfaz, me tratava mal, me traía, e eu dizendo a todos da minha maravilha, vai morar

Quem tá presente, a novinha seria, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, mexe o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, mexe o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Vai, treme o bumbum, tam, tam, tam. Sensação em som automotivo. Carretinha HB-SA. Ei, é o baile do Fabinho. Eita. A maior pressão do som automotivo chegou. Vamos pra cima, minha carretinha farrista. Essa moça, DJ Pernambuco, vai estar dando em tu garota. Ela rebola, que se enrola, flexiona. Dança, curtindo, explodindo, tipo bom. E aí, WMB? Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma, vai, vai, toma, toma, toma. Bora, bora, bora, já. Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Deixa eu jogar essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma. Não, não, bicho, só você que tá comigo. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Opa, opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco, vai sarrando em tu garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bom. E aí, WMB? Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma. Tem que ser mais potente. Deu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Carretinha Tormento, da família Tormento. A nova sensação em som automotivo. Carretinha HB-SA. Momentos de amor, lembro de tudo em você, do teu calor, dos teus beijos. Era tão lindo, tão especial, mas de repente você me abandonou e me deixou mal. Eu não entendo o que aconteceu, mas é que todo aquele amor morreu. Me diga, o que será de mim, amor? O que será do nosso amor? O que será da nossa história? Guardei tudo na memória. O que será de mim, amor? O que será do nosso amor? Será que um dia vai voltar? Não me canso de esperar. O que será de mim, amor? Dizendo o que você gosta de ouvir. Banda batidando melody, batidando melody, sucesso. Era tão lindo, tão especial, mas de repente você me abandonou. Jimmy. Minha Farrista, é pressão no 12 volts. Vamos lá, DJ Daniel, coloca a Carretinha Farrista no 18. Confundir-te, mudar-te que eu tô a sentir. É um jogo sem volta, não dá pra evitar. Penso e penso, mas volta a errar. Não dá pra escapar. É um ciclo vicioso que eu sei como acaba. Sei quais são as falhas, mas isso não me para. Mas isso não me para. Tu és um erro eu não me canso de cometer. Mesmo sabendo que me faz sofrer, Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Não te vejo, passo noites a pensar, procurando teu olhar, mas não consigo encontrar. Estava perdida, foi em ti que me encontrei. Pra ser sincera, não pensei que era contigo, eras perigo. É um jogo sem volta, não dá pra evitar. Penso e penso, mas volta a errar. Famoso 16 toneladas. Carretinha Tormento. Esse é o famoso 16 toneladas. Carretinha HB Sound. Alô, Melly! Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Vem sentir a pressão sonora da luxuosa Carretinha Farrista. É DJ Melly, o exemplo de DJ mulher do Pará. Esse é o famoso 16 toneladas. Luxuosa Carretinha Farrista. Hear. sentir a pressão sonora da luxuosa carretinha barrista. Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro, tu não consegue me esquecer. Isso te causa um desespero. Não sou Jorge Mateus pra sossegar, vivo naquele pique. Tô namorando a Budweiser, e sou amante das Colbit. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá fácil, namorando a Budweiser, amante das Colbit. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o Denis tá fácil, TH tá fácil, que o pai tá fácil. Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro, tu não consegue me esquecer. Isso te causa um desespero. Não sou Jorge Mateus pra sossegar, vivo naquele pique. Tô namorando a Budweiser, sou amante das Colbit. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá fácil, namorando a Budweiser, amante das Colbit. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje. Vai ficar putinha à toa. Pão de ouro, lançou outra, lançou outra. Nos diferencia pela pegada, aquele cabelinho pertinho da nuca. Puxa, que ela fica estigada. No calor do momento ela tava fobada. Calma, calma, calma. Ah, só vou botar quando eu tiver molhada. Só vou botar quando eu tiver molhada. Só vou botar quando eu tiver molhada. O que tem as partes das mulheres? Igualzinho uma tampa de Danone. Primeiro você lambe, depois você come. Primeiro você lambe, depois você come. Primeiro você lambe, depois você come. Ó a brisa, ó. A brisa, sente a brisa, ó. Ó o barulhinho da brisa aí, ó. Ih, tá tudo lento aqui no baile, hein? Pincela de baixo pra cima, de cima pra baixo, deixa ela ofegante. Pincela de baixo pra cima, de cima pra baixo, deixa ela ofegante. Tudo lento, ó. Primeiro você lambe, depois você come. Primeiro você lambe, depois você come. Primeiro você lambe, depois você come. Yuri Martins Brasil, mais uma que explodiu. HD Sound, tocando de tudo pra galera. Carretinha Tormento, da família Tormento. Nos diferencia pela pegada, aquele cabelinho pertinho da nuca. Puxa, que ela fica esticada. No calor do momento ela tava fofada. Calma, calma, calma. Ah, só vou botar quando eu tiver molhada. Só vou botar quando eu tiver molhada. Só vou botar quando eu tiver molhada. O que tem as partes das mulheres? Igualzinho uma tampa de Danone. Primeiro você lambe, depois você come. Primeiro você lambe, depois você come. Primeiro você lambe, depois você come. Carretinha farrista, é pressão no 12 volts. Porra, DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Ó, oh, então solta de novo pra nós e Brasil. Delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Mirou disputa. Bum, bum, bum, bum, bum. Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Bum, bum, bum, bum, bum. Tem a loira, morena, branquinha e as noivas. A loira, morena, branquinha e as noivas. O grave bate, tua bunda pula, vai. Quando bate o grave, a sua bunda pula. Bum, bum, bum, bum, bum. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Bum, bum, com a bumbum mais bate, bum, bum, com a bumbum mais pula.

já pode ficar pelada, já não respira. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no safadão, no alas, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. O nome dele é Josão. João Amaral, vai, vai, João, vai, vai embrasando, vai. Cadê ela? Vai embrasando, aqui. Vai embrasando. Marcelo Barraca. Se junto com a amiga e fui lá pra casa. Abra a geladeira, pega a catuaba. Depois de escorte ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada, não repara. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no vertigão ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando o Maceió. Vai embrasando, vai embrasando, vai embrasando. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinhos. Me beija a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. Fixo o olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com você. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu. Nocauteou, tonteou. Veio a dona, fui a lona, foi que eu. Seu amor. Deus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na da cama, juntos coladinho. Me beija a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. Fixo o olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com você. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, tonteou. Veio a dona, fui a lona, foi que eu. Seu amor. Tormento inova mais uma vez com a luxuosa Carretinha Farrista.